Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora, na Rádio Oficial do Verão, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares.

Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. Situação, hein? Já é 31 de janeiro de 2012. Acabou o ano. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando do dia 31 de janeiro de 2012. Estamos ao vivo até meia-noite, aguardando a sua participação pelo endereço programa @roncaronca.com.br. Vem aí, Alceu. Tranquilo? Eu ia fazer uma surpresinha mais adiante no programa, mas vou matar a curiosidade logo pela raiz de nossa audiência. Nós vamos fazer nos próximos minutos do programa uma promoção com ingresso duplo para a primeira apresentação dos Los Hermanos e a Ronca Ronca em São Paulo, e outra, mais um ingresso duplo para a primeira apresentação de Los Hermanos e a Ronca Ronca em BH, Belo Horizonte. Muita atividade. Estamos ao vivo, tá? Espetáculo, né, cara? Mas nós começamos o programa aqui não veio não, ô senhor. Aqui não veio não. Assim mesmo. Desculpa qualquer coisa, né? Something told me it was over. Vou voltar, hein? Mas nós começamos o programa de hoje com Etta James, e muita gente durante a semana pediu a mesma música que ela começou terça-feira passada, o João Boteco, com esse bonitão aí, ó. When I saw you and him Rod the Mod Stewart. Something deep down in my soul said, cry boy. When I saw you and him out walking, I would rather go blind, girl, than to see you walk away from me, child. So you see, I love you so much, I don't want to see you leave me, baby. Most of all, I just don't want to be free. I was just sitting there thinking of your kiss and your warm embrace. In the glass that I held to my lips, now baby, revealed the tears I had on my face. I would rather Eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Come the day, you see the sun, hit the arch, my history song. As árvores somos nozes, nós. As árvores somos nós. As árvores? As árvores somos. Somos nozes. Dancing at any session, rock up the woman and rock up the man. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, Peter Toe, we beat them all in a row. Donkey want water, but you hold him, Joe. Peter Toe, we beat them all in a row. The cross want water, but hold him, Joe. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, four big sound in a one big lawn. The dance sound a play. say the other tree keep calm. Four big sound in a one big lawn. The boom sound I play the other tree keep calm. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, remember this sound, it's a talk of the town, talk of the country, hey. Rock Miss Charlie, rock Miss Munchie, talk of the country. So, ring the alarm, another sound is dying. I know, ring the alarm, another sound is suffering. Whoa, hey, watch the sound man a timber, watch the sound man a pray. Watch the sound man a timber, watch the sound man a pray. Ring the alarm, sound is dying. I know. Ring the alarm. Another sound is suffering. Whoa, hey. A little of this sound, a little of that. Rock is the common, rock is the bad. Rock the white and rock of the black. Sweet reggae music on Pandy attack, yes. Pandy attack it on Pandy attack. Sweet reggae music on straight non-stop. Ring the alarm. Another sound is dying. Whoa. Ring the alarm, another sound is suffering. Whoa, hey, some sound sound like a big jump on. Listen this sound of the champion. Run the dance in any session. Run the woman and move up the man. Ring the alarm, another sound is suffering. Whoa, hey, ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, be them there and be them there. We beat them all over this atmosphere. Hey galera, aqui é China e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. Você repete pra mim, por favor, o nosso queridíssimo China. Ei, galera, aqui é China e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. Bomba mesmo, é isso aqui ao fundo. Isso é Neil Young com o Crazy Horse. No disco intitulado Ark, A-R de Rio, C de Casa, que é uma colcha de som, microfonia, feedback, desorientação total e absoluta, um troféu à cabeleira alta do Neil Young com Crazy Horse. É só zoeira, meu. É assim mesmo, tá? Tudo isso para celebrar a possibilidade da volta de Neil Young com o Crazy Horse. Já tem aí pela internet um novo material que eles estão juntando. E como ele passou por aqui recentemente e prometeu para agora, 2012, a vinda com a banda, nós temos que acender velas para essa possibilidade se tornar real, Neil Young com o Crazy Horse no Brasil. Estamos ao vivo, tá? Participe pelo endereço programa@roncaronca.com.br. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje amanhã em roncaronca.com.br. Agora que espetáculo, né? A Rita Lee. E a Rita Lee, meu amigo? Rita Lee foi passear 20 anos namorar talvez. Azul e ele é infeliz. Suas mãos estão vazias porque estão tão frias. Tanto amor pra dar. Ela quer ser feliz. Ela só quer seu pai. Rita Lee foi passear azul, como é bonito amar. Suas mãos não estão vazias, nem serão mais frias. Quanto amor pra amar, ela já é feliz. Ela encontrou seu par. Ela encontrou seu Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda a música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Um abraço pra todo mundo. Nós acabamos de ouvir o Devo, que recentemente passou com Satisfaction pelo programa e desorientou completamente a nossa audiência, querendo mais. Lembrando que estamos ao vivo até meia-noite e você deve participar do programa pelo endereço programa@roncaronca.com.br. Agradecer ao Vitor e ao Alcir aqui ao vivo com a gente no Jumboteco, acertando as pontas tecnológicas do Ronquinho. Ao vivo em rede, meu amigo, rasgando brasa de Recife a Porto Alegre. Sempre lembrando que o Jumboteco sobe com a participação da nossa torcida. Vocês montam 80% dessas músicas que a gente toca toda terça-feira ao vivo. Uma das sessões recentes do programa mais pedidas é essa aqui, ó. Brasil, ronca, ronca! Tá acabando o milho, tá acabando a pipoca, mas o café tá maravilhoso aqui no Ronca Ronca, hein, Maurício? É isso aí. Você foi lá, pegou um café, ninguém nem me convidou pra tomar um cafezinho, hein? Grosseria. Vamos lá, galera, olha o Brasil. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira pra ela me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. E vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de oiô iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente, noutras terras, outra gente, um batuque de matar. Oi, batucada, reuni vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem par. Fala, Brasil, Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira pra ela me ajudar. E salve o morro do Vintém, pendura a saia que eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. E vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de oiô iaiá. Brasil, Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente, noutras terras outra gente, um batuque de matar. Batucada, reunir vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem par. Fala Brasil, Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Oh, oh, samba, oh, oh, samba, oh, oh, samba, oh, oh, samba, oh, oh, samba, oh, oh, samba, oh, oh, samba, oh, oh, samba, oh, oh, samba, oi, samba, oh, samba. Samba, oi, samba, samba, samba. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. É, eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e pro Maurício Valadares. Preciso do seu voto. Para vereador, pastor Adonias, 99171. Ai, ai, ai, vem de novo com 71, você, pelo amor de Deus. É hora de renovar. Preciso do seu voto. Para vereador, pastor Adonias, 99171. Certamente muita gente se tocou do que está aqui ao fundo. Esse é o primeiro disco de uma das bandas mais populares no planeta hoje. E que pelo andar da carrocinha estará no meio do ano, em julho, no Brasa, The Black Keys, confirmou hoje ou ontem para o estado de São Paulo a vinda ao Brasil, certamente em algum festival. O Black Keys acabou de lançar El Camino, inclusive por aqui, nas nossas fronteiras. Mas esse disco aqui, The Big Come Up, tem exatamente 10 anos, foi lançado em 2002. Quando o Black Keys literalmente era muito pouco. Eu ia dizer literalmente era nada, mas era alguma coisinha, né? Estamos ao vivo, tá aguardando a sua participação. Olha só o que a turma, na época, uma dupla mesmo, fez. Ó. Yeah. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying, what's up? Keep listening, man. Africa. Out of Klondike, we're representing Memphis. I grew up there, so don't talk about my city. From the hood to the burbs, we all stay busy. From the bottom to the top, we got it on lock. We're representing Get up to Orange Mound. We're representing Memphis. I like it at the Harlem House, almost good as at my mama's house. Make it out the Klondike. We're representing Memphis. I grew up there, so don't talk about my city. From the hood to the burbs, we all stay busy. From the bottom to the top, we got it on lock. Mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Que situação, vamos em seguida com o foto. Isso aí, cara. Ai, ai, ai, ai, ai. Mas, enfim, é isso mesmo, tá? É um vinil. Mega espetacular do Booker T. Jones. Booker T. and the MGs. Um dos maiores tecladistas de Hammond, órgão Hammond de todos os tempos. É o mais recente disco dele. E a música que nós ouvimos, intitulada Representing Memphis, conta com duas participações muito próximas ao Ronca Ronca: Sharon Jones e o bonitão do National. Manja? Tal do Matt. Ainda tem um tal de Lou Reed e a rapaziada do My Morning Jacket. Vitor, você que quase levou o disco do Booker T pra casa, sem querer, lógico. O que você acha da gente colocar no ar a promoção com ingressos para Los Hermanos e Ronca Ronca em São Paulo e BH? Primeiro show em São Paulo, primeiro show em BH. O que você acha? Pode ser agora? Pode ser? Então a situação é a seguinte: nós temos até o início dos shows dos Los Hermanos com Ronca Ronca, em abril, vários programas para fazer promoção com esses ingressos. São 23 datas. Serão 4 ingressos por show. No total de 92 ingressos nas mãos de nossa audiência. E hoje a gente começa a esquentar essa trozoba. Com as apresentações em São Paulo, dia 10 de maio, quinta-feira. Nós vamos fazer um duplo para São Paulo, dia 10 de maio, quinta-feira. Nós temos muito programa adiante até a tour do Los Hermanos começar, ok? E vamos fazer para BH, Belo Horizonte, dia 19 de maio, um sábado. Também outro duplo. Ambos os dois concertos do Los Hermanos junto com Ronca Ronca estão devidamente esgotados. E a pergunta para você responder pelo endereço programa@roncaronca.com.br não é fácil não, meu amigo. Os hermanitos, além dos quatro que nós conhecemos, o Ruivo, Camelo, Medina e o Barba, são acompanhados por uma turma de amigos, no baixo, no naipe de metal, enfim. Já há muito tempo, Los Hermanos têm um determinado baixista, que se apresenta há anos com a rapaziada. Então a perguntinha é a seguinte: com que grupo esse baixista do Los Hermanos esteve no Ronca Ronca? Com que grupo baixista do Los Hermanos esteve no Ronca Ronca, ao vivo, com a banda dele? Qual o nome da banda? Beleza? Ronca Ronca. Everything's simple. Ha! It's bound to catch on quick. And if you hang around, you know you can't resist. I'm a simple man. Live every day. I work a hard job every night. And I come home straight to my work. Davi Oliveira Filhas. Eu tô sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou, da forma que houve um acidente comigo, quando eu havia 6 meses de néfto nascido, diz a história que eu caí do prédio, aí foi engessado, me colocaram naquelas parafernália, aquela samurai Bruce Lee, foi, com aquele Highlander, colocaram ele, eu fiquei com 2 anos naquela parafernália, e diz que... Eu quero saber agora, tá curado? O sopro curará, né? Então, e como ele restituiu a vida, a Thalita, da febre, da... Tá curado ou não tá, meu filho? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. Vai com Deus, em nome de quem? Não entendi nada, meu senhor. Coisa de doido aqui ao fundo, Bob Womack. Nós mostramos no início do programa o Damon Albarn com a rapaziada do The Good, The Bad and The Queen. E o Capetinha Albarn já está metido em mais um projeto. Ele segue desorientado, cabeleira altíssima. All right. Now listen to me. When they come to my music, music, music, music. Got to be simple but funky. Everybody get down. Everybody get down. Got to move. E os novos amigos do Damon Albarn são, continua sendo o Tony Allen, batera original de Fela Kuti, e agora sai Paul Simon, Ace Clash, e entra o Flea, do Red Hot Chili Peppers. Disco programado para março. A promoção com os ingressos Los Hermanos Ronca Ronca no ar. Um duplo para São Paulo, primeiro dia da trupe em São Paulo, dia 10 de maio, quinta-feira. E outro duplo para BH Belo Horizonte, dia 19 de maio, sábado. Outro duplo, um duplo para cada dia. O e-mail para sua participação, muita atividade, por favor, apenas por esse e-mail que eu vou falar de novo. programa@roncaronca.com.br. E você diga para qual show você quer, respondendo qual o nome da banda que esteve no Ronca Ronca, do baixista que há muito tempo acompanha os Los Hermanos. Qual o nome da banda que esteve no Ronca Ronca se apresentando? Banda do baixista que está com Los Hermanos há muitos anos. O nome da banda. E diga, eu quero o show de São Paulo ou eu quero o show de BH. Belo Horizonte 19 e São Paulo dia 10 de maio. Tranquilo? Por favor, apenas pelo endereço programa@roncaronca.com.br. Bolívia, você? Agora? Então vai, aperta, por favor. Alô, alô, rapaziada. Aqui quem tá falando é o Marcos de Castro. E aí, Malval? Maurício Valadares, aí. Eu também tô ligado em você, hein, rapaz. Tô aqui mais uma vez contigo no Ronca Ronca. Ronca Ronca. A rádio oficial do verão. Aeroplane. The Machine Criolo Rádio Oficial do Verão, a trilha perfeita para embalar a estação. 94,1 no ar de BH. Rádio Oficial do Verão. Refrescando seus ouvidos. inside me and twisted all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. To spin my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody told me down. Yeah, I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, and show me how it's all my fault. Disrupt, corrupt, or interrupt me. Você está ouvindo a Rádio Oficial do Verão. Seja bem-vindo à Rádio Oficial do Verão. Foster the People. Criolo. The Black Keys. Lana Del Rey. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Marisa Monte. Ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Entre, fique à vontade. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. You know, everybody works out of their own bag. Can you understand that? Calcerro, o Martinho da Vila acabou de ligar pra gente pedindo um pouquinho mais de Bob Womack. Mas a historinha que o Martinho vai gostar, vem com o Martinho de novo, por favor. Porque, porra, é muito orgulho, né, cara? Tira um onda, cara. Tira um onda com o Martinho da Vila. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Martinho da Vila, tô ligado. Mas o capetinha do Damon Albarn, que não sossega, já está com esse novo disco para lançar com o Flea e o Tony Allen. Acabou de produzir o novo disco do Bob Womack, essa lenda da soul music americana, que já participou de discos do Gorillaz, já se apresentou com Gorillaz, e por quem o Damon Albarn é literalmente apaixonado, Bob Womack. E hoje no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, eu já coloquei o primeiro rabisco da camiseta Los Hermanos Ronca Ronca, meu amigo. Desorientação total. A camiseta certamente estará pronta bem antes do início dos shows, então nós vamos poder planejar a distribuição da camiseta para a nossa torcida de Porto Alegre e Recife. roncaronca.com.br já está lá um pedacinho da camiseta, que é mais uma descabelada iniciativa de marketing do Bibi, nosso queridíssimo Serjão. É, Mauricinho, você sabe que o Bibi é a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro, rapaz. Então se liga e acesse o site bibisucos.com.br, veja uma loja perto da sua residência e faça o pedido. Veja as suculentas novidades do cardápio e toda a carta de sucos. Mauricinho, Bibi, várias lojas espalhadas na cidade e a melhor casa de sucos do Rio, rapaz. De orientação. Então nós temos um ingresso duplo para São Paulo, dia 10 de maio, quinta-feira, primeira apresentação Los Hermanos Ronca Ronca em São Paulo, e outro duplo para BH Belo Horizonte, dia 19 de maio, sábado, primeira apresentação da trupe em BH. Basta dizer o nome da banda, do baixista do Los Hermanos, que não é nenhum dos quatro originais, um amigo da rapaziada, amigo nosso, que já há muito tempo vem acompanhando os Hermanitos e que esteve com a sua banda dele, baixista, num Ronca Ronca ao vivo. Aliás, já esteve mais de uma vez. Qual o nome da banda do baixista do Los Hermanos? Muito fácil, cara. Acho que vou dificultar. Vou melar essa pergunta, ou seja, hein? E lógico, escolha o show que você quer ir. São Paulo ou BH, de preferência ali na identificação da sua mensagem. Promoção BH, promoção São Paulo, vai facilitar pra caramba. E pela mãe do guarda, única e exclusivamente pelo endereço programa@roncaronca.com.br. E a agendinha vem quente para frente. Quinta-feira agora, dia 2 de fevereiro, no Circo Voador Rio de Janeiro, Orquestra Imperial, em seu início de temporada pré-carnaval, e o Ronca Ronca sonorizando também o antes e o depois da apresentação da Orquestra Imperial. Quinta-feira no Circo Voador. Criolo volta ao Rio no Circo Voador também sábado. E amanhã, no Estúdio RJ, também no Rio de Janeiro, Ed Lincoln. Perdão, Lincoln Olivetti. Ed Lincoln é demais, Ed Lincoln tá na agulha aqui pra drogar. Lincoln Olivetti, uma super banda, Cassino Baixo, amanhã, quarta-feira, 21h30, no Estúdio RJ, maluco. Vou falar em artistas brasileiros, Karina Burr. Cada palavra, cada ganho, signo novo, significado para mim, despertador, apagador, vai embora. Fica, meu amor. Cada palavra, cada ganho, signo novo, significado para mim, despertador, apagador. Olá, amigos. Aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa. Valeu. Fora daqui, pode assistir. Fora daqui, posso curtir. Fora da lei, cantinho do céu. Com a tradição, não tem a ver com cruel. Pode explodir. Ficção no jornal, ficando na TV. Distribuição, difuso gesto de viver. Fora daqui, pode assistir. Fora daqui, pode explodir. Gesto banal, preço no olhar. A traidora, vontade de viver. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Ronca, ronca. Momento, aumente o volume do seu rádio e ouça mais esse sucesso. Ronca, ronca. É sucesso mesmo. Dr. Feelgood. Que dizem as más línguas ou boas línguas que também chegará ao Brasa em pouco tempo. Lógico, não nessa formação original. Mas Dr. Feelgood é bom de qualquer jeito, meu amigo. Bom, não é preciso dizer que nossa torcida tem top a caixa de correio do Ronca Ronca, com a participação dos hermanitos. E Mr. White informa que nos shows de Criolo e Curumim, no Circo Voador, nesse sábado, dia 4 de fevereiro, Maculinha discotecando a série. Tá bom, não? Criolo, Maculinha e Curumim. Segue ele com a mensagem, com a agendinha. E na véspera, sexta-feira, vinil é arte, digital dubs, na casa Alto Lapa, Alto Lapa Santa, em Santa Teresa, na rua Joaquim Murtinho, 654, também no Rio de Janeiro. E segue a nossa promoção com ingressos duplos para São Paulo e Belo Horizonte, para os primeiros shows Los Hermanos nessas cidades. Se você chegou agora ao Ronquinho, saiu do Pés da Moita nesse exato instante, anote. Ronca, ronca. Aí ao fundo, Dr. Feel Good, sua formação original, com Wilco Johnson na guitarra e vocal, meu amigo. Mas a promoção com os ingressos, Los Hermanos Ronca Ronca. Para os shows em São Paulo e BH, em São Paulo, dia 10 de maio, quinta-feira, Belo Horizonte, 19 de maio, sábado, um ingresso duplo para cada noite. Basta você responder qual o nome da banda. O Vitor, meu querido técnico, é isso aí mesmo? É muita inspiração, né, cara? Obrigado, obrigado. Porra, melhorou muito agora. Campeonato Carioca, quarta-feira. Amanhã, né? Mas enfim, a perguntinha é qual o nome da banda? Qual o nome da banda do baixista que já vem tocando com os Hermanitos há muito tempo? Ele esteve com a banda duas vezes no Ronca Ronca, nosso queridíssimo amigo. Então a gente quer saber isso. Qual o nome da banda do baixista dos Los Hermanos há muito tempo? Responda dizendo para qual show você quer, São Paulo ou Belo Horizonte. Responda para o endereço programa@roncaronca.com.br. Estamos ao vivo até meia-noite, tá? E nós vamos seguir ao longo dos próximos programas fazendo promoções para todas as apresentações dos Hermanitos. E tenha certeza, ao participar da promoção, que seu nome está direitinho, que seu e-mail é correto. Pode colocar, inclusive, o seu telefone, para facilitar a comunicação. e amanhã no Rio de Janeiro. Quarta-feira, a partir de 21h30, no Estúdio RJ, Lincoln Olivetti, uma super banda. Um show realmente imperdível. Assim como a Orquestra Imperial se apresenta quinta-feira, depois de amanhã, dia 2 de fevereiro, no Circo Voador. Vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte nenhum enquanto não terminar. Entendeu? Agora, Deus. Ronca, ronca. I'd rather shoot a woman than a man. I worry whether this is my last life. And girl, if you're listening, I'm sorry. Cara, rapaz. Ei, remela? Nós botemos o Dima aqui, tá gravado o telefone, viu? Mas, pô, eu sempre tenho uma remela nos olhos. Tá gravado o telefone aqui, nós pregamos o Dima aqui, viu? Rapaz, pô, eu vou aí pra ver esse Dimas. Pois vem, rapaz. Oxe. Rapaz, tu não é o Paulinho, remela? Se eu fosse filho de tua mãe. Ronca, ronca. Vamos a la molienda y vamos a la molienda. De pronto yo vi cerquita de allí había una culebra mirando para mí. Yo grité. La gente está diciendo que ahorita se va, de pronto va a empezar todo a gritar. Oye José, oye José, ven acá, cuidado con la culebra que muerde los vamos De pronto yo vi, cerquita de allí, había una culebra mirando para mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente está diciendo que ahorita se va. Todo a gritar. Oye, José, oye, José. Ven, acá. Cuida con la culebra que muerde los pies. Ven, acá. Cuida con la culebra que muerde los Muito bem, fazendo os pastezinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Ronca, ronca. When I think back on all the crap I learned in high school, it's a wonder I can think at all. My lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Olha o som dessa bateria, meu amigo. Olha isso. Vou escalar a rapaziada nesse clássico absoluto intitulado Kodachrome, de Paul Simon. Na guitarra, ele, o próprio, com Pete Carr. Na outra guitarra, Jimmy Johnson. No baixo, David Hood. Segura. Batelita, Roger Hawkins. Teclado, Barry Becker. A rapaziada cabeleira altíssima do estúdio Muscle Shoals, que tocou com todo mundo. E se a rapaziada, se algum, não tocou com eles, ficou imitando em casa o som que essa rapaziada tirou durante muitos anos, muitos e muitos anos. Jimmy Johnson, Pete Carr, David Hood, Roger Hawkins e Barry Beckett, meu amigo. Vou dar uma tochada no baixo aqui do David Hood, cara. Pra nem saber, vai explodir isso aí, cara. Brought them all together for one night. I know they never match my sweet. 23:38 e só agora a poeira baixou aqui no estúdio da Rádio Oficial do Verão. Nós estamos ao vivo até meia-noite, desde 10 horas da noite. Pelo programa ser ao vivo, envolve, como eu falo há muito tempo, um monte de conexões. Belo Horizonte, aqui no Rio, é uma logística de som que até hoje eu não entendo. E muitas vezes as coisas caminham por um lado que a gente não quer, por uma mínima besteira nossa, que leva um tempo gigante até ser identificada. Procede, Alcir? Às vezes uma besteirinha, assim, o tapete está enrolado, está todo mundo caindo, ninguém sabe por que está todo mundo caindo. Aí o cara vai lá e desenrola o tapete. Puxa, agora ninguém cai. Então, esses detalhes são típicos de uma comunicação ao vivo. E assim a gente vai ficar, para sempre. Fronte capixaba completamente desorientado, com a escalação completa, acabou de mandar uma foto com a capa do disco do Black Keys, o primeiro álbum do The Black Keys. Ronca. Eu coloquei essa semana no site do Ronca Ronca uma imagem do Paul Simon com essa música Kodachrome. E perguntando a desorientação que foi o fim da Kodak, a fábrica de filmes e mil outros acepipes de comunicação, que desceu pelo ralo diante da nova fotografia planetária, fotografia digital, e eles lá atrás, dizem os entendidos, não souberam se ajustar a essas exigências digitais. Foi uma marca gigante, como todo mundo sabe, certamente 80% da nossa audiência agora já utilizou algum produto Kodak, mas essas mega empresas, elas quando caem, elas caem fazendo barulho. É inacreditável você imaginar que hoje a Kodak não exista. Pelo menos sobrou a música do Paul Simon, que fala exatamente sobre isso, sobre o valor do Kodachrome, um filme de altíssima qualidade da Kodak, onde o Paul Simon e tantos outros registraram suas vidas, meu amigo. Por falar em vida, nós vamos ouvir nesse exato instante o disco mais pedido no Ronca Ronca nos últimos 84 anos. Sim, ele, o Alma. Sim, Negra. Cabeça vai rolar.

aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Ronca Ronca. Police car with a screaming siren, pneumatic drill on a ripped up concrete, baby whales, a stray dog howling, great screech at a lamplight blinking, that's entertainment, that's entertainment. Smash of glass and a rumble of boots, electric train and a ripped up phone booth, a hot day and a sticky black tarmac, a hot day and I'm wishing I was far away. That's entertainment, that's entertainment. Wake at 6 a.m. and think about your holidays. Open window and breathe in petrol. Cold flat with a damp on the walls. Yes, that's entertainment. That's entertainment. At midnight, two lovers miss the tranquility of solitude. Read graffiti of flash seat affairs, splattered walls and a kick in the balls is all that you get in the name of entertainment. Ronca, ronca, que é o Fred 04. E aí, pô, é foda que tu preste atenção na, no trânsito. Isso aí. Pera aí. Vem de novo, Frederico, cara. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca, ronca, que é o Fred 04. E aí, pô, é foda que tu preste atenção na, no trânsito. Pera aí. Aí ao fundo, mais um que em breve estará em solo tupiniquim, de novo. Morrissey, em pé trepando, aqui, clássico absoluto do The Jam, That's Entertainment. Faltam 10 minutos para acabar o milho e acabar a pipoca. Vamos solicitar, então, a saideira à nossa audiência para ingressos duplos para Los Hermanos e Ronca Ronca em São Paulo e BH, Belo Horizonte. São Paulo, dia 10 de maio, quinta-feira. Um ingresso duplo. E Belo Horizonte, BH, dia 19 de maio, sábado, outro ingresso duplo. Ambas as duas apresentações estão completamente esgotadas. Basta você dizer o nome da banda do baixista que acompanha o Los Hermanos há muito tempo, nosso amigo. Essa banda esteve no Ronca Ronca, participou de forma linda e inesquecível. Qual o nome da banda do baixista do Los Hermanos, que vem com eles ao vivo há muito tempo? Envie sua participação para programa@roncaronca.com.br. Coloque o telefone e diga para qual show você quer, São Paulo ou Belo Horizonte, de preferência, no assunto ali da sua mensagem. Lembrando que com os ingressos de hoje, o Ronca Ronca vai colocar no colo de nossa audiência 92 ingressos para a turnê brasileira dos Los Hermanos. E a promoção começou hoje. Eu tenho a impressão que até a bagaça começar, lá em abril, toda terça-feira, a gente vai fazer uma promoção parecida com essa. I will never get to touch you, so I will be sorry instead. Think about you like another. também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Alô, galera, Gerson King Combo. Eu também estou no Ronca Ronca desse maravilhoso Maurício Valadares. Essa gente muito boa. Muito obrigado. E a resposta para a perguntinha de hoje é o do Amor, que esteve no programa e participa do compacto em vinil que nós lançamos no início do ano passado. Do Amor esteve duas vezes aqui no Ronca Ronca, e o Bubu é o baixista já há muito tempo do Los Hermanos. A rapaziada aqui fazendo uma pesquisa profunda na internet, quais os músicos que andaram com os Los Hermanos, mas o Bubu é que está com eles há bastante tempo e esteve no Ronca Ronca. A resposta é essa, do Amor. Agradecer a quem participou da promoção, lembrando que nós vamos voltar provavelmente a cada terça-feira a uma promoção parecida com essa. O site roncaronca.com.br amanhã mostrará as músicas que nós executamos hoje no bom sentido da palavra. E para encerrar o programa de hoje, a histórica passagem do Amor pelo programa. Da presença do Amor no compacto em vinil lançado pelo Ronca Ronca ano passado, com a presença do Gabriel Bubu, Calado, Marcelo Calado, Ricardo Dias Gomes e o Gustavo Benjão. Acabou o milho, acabou a pipoca, Alcir? Obrigado, Vitor, obrigado, Alcir, pela colaboração técnica, como sempre. Obrigado à nossa torcida pela participação, como sempre, cabeleira altíssima. Não deixe de fazer o Ronca Ronca durante a semana pelo endereço programa@roncaronca.com.br. Essa trozoba sobe fundamentalmente com a sua presença no Juncoteco. Beijo, Juca. Bye, bye. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. A Rádio Oficial do Verão apresentou Ronca Ronca.